depois da praia vai ter show no circo, nas dunas da Gal, no Nove Coqueirão. 461-433, é só chegar. Rio de Janeiro está. Sedução no horário de verão, futebol em frescobol, palmas para o Porto Sol, Zona Sul, Salgueiro, Lapa.